Jesus vai agir na tua vida, mas você precisa se entregar. Não dá mais pra viver de aparência, distante de Jesus, não dá. Seus olhos nada é escondido. Um escolhido não pode fugir. Se Deus te escolheu, está te vendo, mesmo que esteja se escondendo. Deus te chama e quer falar contigo. Meu, não fuja, não te esconda da minha presença. Eu de ti preciso, filho, agora com urgência. A meia-noite se aproxime, você como está? Fui eu que te formei do barro, te escolhi pra ser um vaso. Parei minha obra, filho, ser usado. Estarei contigo quando a provação chegar. No vale da sombra da morte, no sol do deserto, saiba, filho meu, estarei sempre perto. Tenha a tua vida na palma da mão. Não vou deixar o inimigo ferir meu ungido. Serei o teu refúgio, teu melhor abrigo. Na hora do perigo, a tua proteção. Vou te guardar, ninguém vai te tocar. Te proteger, pois amo você. E não importa a prova que você passar, vou te ajudar, vou te defender. A minha mão estará sempre estendida. E da tua vida, quem cuida sou eu. Filho meu, não fuja, não te esconda da minha presença. Eu de ti preciso, filho, agora com urgência. A meia-noite se aproxime, você como está? Fui eu que te formei do barro, te escolhi pra ser um vaso. Parei minha obra, filho, ser usado. Estarei contigo quando a provação chegar. No vale da sombra da morte, no sol do deserto, saiba, filho meu, estarei sempre perto. Tenha a tua vida na palma da mão. Deixar o inimigo ferir meu ungido. Serei o teu refúgio, teu melhor abrigo. Na hora do perigo, a tua proteção. Vou te guardar, ninguém vai te tocar. Te proteger, pois amo você. E não importa a prova que você passar, vou te ajudar, vou te defender. A minha mão estará sempre estendida. E da tua vida, quem cuidar sou eu. Você passar, vou te ajudar, vou te defender.